Querido Deus, nosso Pai, graças te damos. Deus eterno, abençoa, Senhor, os seus servos ali, Senhor. Oh, toma nas tuas mãos, ajuda. Senhor, nós sabemos, Senhor, as dificuldades que eles constantemente enfrentam, Senhor. Mas tu é o Deus que protege, que guarda, que orienta, Senhor. Toma nas tuas mãos. Dá-lhe, Senhor, a diretriz certa, para que eles possam, Senhor, ali testemunhar da verdade da tua palavra. Dá-lhe vitória, Senhor, ajuda, que eles possam cada dia, Senhor, receber de ti a iluminação pelo teu Espírito maravilhoso. Toma em tuas mãos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E a vitória? Pelo sangue. E a vitória? Pelo sangue. Maravilha, né? Melhor do que ser crente, só existe uma coisa. É ser um bom crente. É ir para o céu, né? Vamos à palavra do Senhor agora. Graças a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3. Segunda Timóteo 2, 1 a 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 5. E se alguém também militar, não é coroado se não militar legitimamente. Se não militar legitimamente. Se não militar legitimamente. Pai, vamos outra vez falar a tua palavra. Sê conosco nesta caminhada muito séria e muito responsável. Estamos diante de ti e rogamos a tua bênção, o teu favor e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Daqui algumas horas, o 41º Seminário Nacional de Evangelismo Pleno já pertencerá à história. Haverá passado. A Escritura Sagrada diz que tudo passa. A única exceção, as coisas e fatos passageiros desta vida, é a palavra de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não obstante ser verdade que o 41º Senep daqui a algumas horas será história, algumas coisas integradas a ele pertencentes, a ele vinculadas, que nunca passarão, tenho certeza, em nome de Jesus. Primeiro, a palavra que foi ministrada aqui jamais passará. Segundo, o poder que foi derramado aqui jamais passará. Terceiro, o entusiasmo que brotou aqui em nossos corações, ele nunca terminará. Quarto, o novo propósito de muitas vidas de fazer o melhor para Deus vai nos acompanhar até o dia em que a trombeta soar e o Espírito de Deus levar a igreja ao arrebatamento. Aleluia e glória ao Senhor da Seara. Agora, neste encerramento de Senep, eu quero lhes dizer esta noite que o evangelismo é a maior batalha que a igreja tem neste mundo. Quem estiver pensando que aceitando a Jesus vai ter sombra e água fresca, desista, mude de ideia, arranje outra coisa que fazer. Quem pensar que ser crente é como ser espectador de um time de futebol, de uma partida de campeonato, quem pensar que ser crente é como quem está assistindo um show, assistindo um circo, assistindo um teatro, está enganado. Ser crente não é ser espectador. Ser crente não é ser um passageiro de um ônibus. Ser crente não é ser o freguês de uma loja. Ser crente é ser o soldado no exército de Jesus Cristo para a maior de todas as batalhas. Ser crente significa ter o privilégio de ser despertado e motivado pelo Espírito de Deus e sair da lama, sair das trevas, sair do pecado e ser convocado por Deus nosso Senhor, por Jesus Cristo seu Filho e pelo Espírito Santo e entrar nesta corrente maravilhosa de homens e mulheres que abraçaram o Cristo vivo. Ser crente é ser convocado para servir nas fileiras do exército de Deus. Alguns são capitães, outros são tenentes, outros são sargentos, outros são cabos, alguns soldados rasos como eu, mas não faz diferença. Nós somos soldados e o Espírito do Senhor está sobre nós esta noite. Nós estamos empenhados numa guerra. E eu trago esta noite para este seleto público a informação de última hora, vinda diretamente do trono de Deus, de que nenhum de nós se perderá. Nenhum de nós fracassará. Ser crente significa ser soldado de Deus. Irmão, descruza os seus braços. Braço cruzado não é posição de soldado. Isso é para quem está cansado, com fome. Vamos agora arregaçar as mangas, porque a batalha é grande. A batalha é grande. Nós vamos entrar na arena cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, revestidos do poder de Jesus Cristo. A batalha já começou. Tu e eu temos sido chamados para uma guerra. O nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo é o mundo, o nosso inimigo é a carne. Mas eu não falo esta noite sobre os meus inimigos, eu não falo esta noite sobre os nossos inimigos, eu falo esta noite sobre as armas que Deus entregou para a igreja. Eu falo esta noite sobre o movimento secreto e dinâmico do Espírito Santo que está acontecendo nesse mundo, através do qual ele está trabalhando em cada vida. Antes que esta reunião termine esta noite, o Espírito do Senhor vai se movimentar. Antes que esta reunião termine esta noite, os soldados vão chegar ao quartel-general e o Senhor vai ordenar que nós sejamos revestidos de um novo poder. Oh, aleluia! Vai cair sobre os pastores nesta noite o espírito de renovação. Vai cair sobre os obreiros nesta noite uma dinâmica nova. Nós nunca mais seremos os mesmos, porque nós estamos perto da última batalha. Nós estamos nos aproximando do dia final. O exército de Faraó espiritual é grande. O diabo é manhoso. O diabo é ardiloso. O diabo é mentiroso. O diabo é trampolineiro. O diabo é bagunceiro. Ele é tudo isso, mas não falemos sobre ele. Jesus é grande, é justo, é forte, é bom, é maravilhoso, é santo, é imutável. Ele é o pão da vida, aleluia. Ele é o rei dos reis, o senhor da seara. Ele é senhor dos senhores, senhor do sábado. Ele que manda, que sabe, que ordena, que tem, que comanda, que ajuda, que fortalece. Ele é o nosso rei. Estamos cheios dele, nele, por ele, com ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em nome de Jesus Cristo, esta noite, comece a ser cheio do Espírito Santo. Comece a glorificar o nome maravilhoso do Senhor. O diabo mentiroso, ordinário, ele diz que você não vai vencer. Mentira, Satanás! Alô, mentiroso! Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. O poder está conosco. A graça está conosco. A pureza está conosco. A santidade está conosco. A energia está conosco. A autoridade está conosco. O Pai está conosco. O Filho está conosco. O Espírito está conosco. Os anjos estão conosco. A Bíblia está conosco. A fé está conosco. A virtude está conosco. A temperança está conosco. O Espírito, esta noite, dá testemunho de que nós somos o povo vencedor. O povo da vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, oh, aleluia, oh, aleluia, vitória pelo Espírito do Senhor, vitória que vem do Cristo ressuscitado. O diabo disse que é que você se apoia para falar em vitória. O túmulo está vazio e o trono está ocupado, oh, aleluia. Oh, aleluia! O trono está ocupado e o túmulo está vazio. Nós somos o povo da bênção do Senhor. E nós vamos cumprir essa bênção, esse propósito e esse ideal de Deus para os nossos corações. Quais são as armas que Deus deu à igreja para vencer a guerra da evangelização? Cada vez que nós vamos evangelizar, é um campo de batalha. É tremendo, é tremendo. É uma guerra. Aparece demônio do lado de lá e põe assombração, põe um cachimbo que parece um verdadeiro torpedo da marinha japonesa. É uma coisa terrível. O cidadão faz uma cara feia que parece que está vindo o monstro das cavernas. E se você for pelas aparências, você não evangeliza ninguém. Mas o Espírito chega e diz: ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Aí você diz: 1, 2, 3, já, em nome de Jesus Cristo, demônio, sai! Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, sai! E o demônio diz: não saio como? Você não tem poder, mas eu não estou sozinho. A minha cabeça te manda, meu rei te manda, meu senhor te manda, meu mestre te manda, meu capitão te manda, meu professor te manda, meu amigo te manda. Ele está em cima, eu estou aqui embaixo, debaixo do poder dele. Eu estou aqui embaixo, debaixo da graça. E glorifica ao Senhor que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Xeramakandarabakandarabasurias. Oh, aleluia. Confia no meu poder. Eu vou te atender da tua petição. Eu vou me inclinar e atender o teu pedido. E a tua família voltará para os meus pés. A tua família será atraída pelo meu poder para minha casa. Confia em mim e descansa no meu nome e na minha presença. Assim diz o Senhor. Xerabakandarabagassandaralabahá. Guerra! Guerra! Guerra! Guerra do Espírito! O Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de gozo, Espírito de unção, Espírito de poder, Espírito de ajuda, Espírito que salva, Espírito que exorta, Espírito que ensina, Espírito que gera, Espírito que fala, Espírito que instrui, Espírito que confronta, Espírito que levanta, Espírito que arrebata, Espírito que ensina, Espírito de autoridade. Ele está aqui esta noite. Oh, aleluia! Guerra! Guerra! Quem for covarde e medroso, volte. Quem for covarde e medroso, volte. E vá-se apressadamente. Agora tu sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Pastores, avante. Declaro esta noite pelo Espírito de Deus. As cidades da Bahia estarão nas vossas mãos. Declaro esta noite pelo Espírito do Senhor. Os muros de Jericó vão cair outra vez. Declaro-vos esta noite pelo Espírito de Deus, o Mar Vermelho vai se abrir outra vez. Quem fez um milagre faz 50, quem fez 50 faz 500, quem fez 500 faz 5 mil, quem fez 5 mil vai fazer mais um, mais dois, mais 1 milhão. Ele vai trabalhar na vida de cada um de nós, porque a vitória pelo sangue. Mas quais são mesmo as armas que nós temos nessa batalha? Peixeira, sim ou não? Peixeira, fala forte. Peixeira, isso, arrebenta logo tudo. Aleluia, aleluia. Essas fortalezas dos filisteus têm que saber que os guerreiros de Jeová estão aqui dentro. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Recebe saúde agora da parte do Espírito do Senhor. Deus toca na tua vida e tira este mal que está no teu corpo agora, em nome de Jesus Cristo, o vivo, o poderoso. Recebe saúde agora. Glorifica ao Senhor, porque Ele está te curando. Ele está te curando. Ele está te curando. Ele está te curando agora. Aleluia, aleluia. Quantos sabem que o rei está aqui? Quantos sabem que o rei está aqui? Vamos marcar uma hora para terminar? Marca a hora para terminar. Vamos começar. Mas fiquem tranquilos que eu já vou começar. Aleluia. Eu tenho o direito de ter uma introdução. Aleluia. Armas. Eu sei que você está dizendo agora: pastor, eu não sou nada. E você pensa que eu sou alguma coisa? Agora ele está aqui. Ele está aqui. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo. E nada temerei o que me possa fazer o homem, diz a palavra santa do Senhor. Aleluia. Irmã, começa a sentir o sinal da sua cura, viu? Começa a sentir o sinal da sua cura aí agora. Glória ao nome do Senhor. Primeira arma que de que ele sai esta noite é a arma do corpo a corpo. Uma coisa, não é, deputado? Uma coisa é pegada aqui. Pá! Quem está lá na outra, do outro lado da rua. Isso é uma coisa. Atira e se esconde. Agora outra coisa é o corpo a corpo. Outra coisa é o corpo a corpo, né? Isso é outra coisa. Primeira batalha é a batalha do corpo a corpo. Quando o diabo chega assim de frente para você, de longe, você se esconde, né? Esconde na vigília. Pá! Aleluia! Pá! Isso é uma coisa. Sai de dentro, tem poder. Pá! Isso é uma coisa. Agora, corpo a corpo. Corpo a corpo. Que arma você tem que usar para o corpo a corpo? Metralhadora? Foguete? Míssil teleguiado? Espada do Espírito? Aleluia. Espada do Espírito. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segura a espada esta noite. Todas as tuas vitórias dependerão da tua espada e do bom Espírito do Senhor. Todo mundo segura a espada aí, em nome de Jesus, por favor. Faça assim comigo, por favor. Faça assim comigo, assim. O diabo está ruim para o diabo hoje. Oh, aleluia. Olha, Jason, olha que coisa linda. Espada do Espírito. Quer derrotar o diabo? Quer? Aqui, ó. Quer derrotar Satanás? Quer? Ó. Pá, pá, pá. Oh, maravilha do céu. Oh, maravilha do céu. Acho que você não é filho de Deus, não. Você não é filho de Deus, não. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando fome. Filho de Deus não passa fome. Em todo caso, se você é filho de Deus mesmo, então manda essas pedras se tornarem pães. Se você mandar, você é filho de Deus. Satanás, está escrito. Ah! Ah! Foi assim que Jesus venceu Satanás. Com um golpe forte. Está escrito. Já está te perseguindo? Espada nele. Demônio está te perturbando? Espada nele. Está escrito. Está escrito. Olha, Satanás, está escrito. Nem só de pão verá o homem. Os irmãos estão vendo o diabo saindo com a mão aqui, né? E aquela molecada lá de demônio. Que foi isso, patrão? Foi isso? Mas o homem ganhou. Não, eu perdi o primeiro round, mas eu vou voltar. Eu me descuidei, eu vou voltar. Ele é teimoso e voltou, levou o pináculo do templo. Lança-te daqui abaixo, porque sabe, tem uma promessa aí que os anjos vão te guardar de todo mal, não tem perigo nenhum. Chega aqui mais pra perto pra eu escutar como é que é esse negócio. Fala aqui no meu ouvido. Não, tem uma promessa. Ah, se não, isso é traição. Traição? Isso é espada. Está escrito. Espada. Covardia. Nem me avisou que tinha esse negócio na mão. Ah. Chegou lá. Como é, patrão? Venceu? 2-0. Homem tremendo. Não, nem me esqueci de olhar para a mão dele. Tinha um... Não, é espada. Se prepare, patrão. Coisa feia. Perder assim. Volte lá, volte. Nós vamos apoiar daqui. Vamos lá. Eu vou inventar uma coisa que vai ser tremenda. Você está parecendo miserável aí. Não tem nem roupa, nem sapato. Anda com essa chinela velha aí. Que é isso? Olha aqui, dá uma olhada assim. Essas glórias todas, esses reinos todos, isso tudo é meu. Te dou tudo se prostrado me adorar. Fala de novo aí como é que é. Te dou tudo se prostrado me adorar. Satanás. Vai-te embora. Vai-te, Satanás. ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirá. E a Bíblia diz: então o diabo o deixou. De novo, para escutarem lá no Recife. Então o diabo o deixou. Como foi que o diabo deixou? Espada do Espírito. Eu não estou perguntando se você tem curso de teologia. Eu não estou perguntando se você é eloquente. Eu não estou perguntando se você é filho de pastor. Eu não estou perguntando se você já recebeu a manifestação de muitos dons. Eu só estou perguntando uma coisa: tem espada? Tenho. Então vença. Tem espada? Sim, talvez. Tem espada? Tem espada? Talvez. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu no deserto. Pedro venceu no dia de Pentecostes. Nós estamos vencendo hoje. E nós sempre seremos vencedores através da palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia, digam amém. Arma para o corpo a corpo. Para as batalhas individuais, a espada do Espírito. Eu não tenho muito tempo esta noite, pelo menos não devo abusar do tempo. É melhor falar logo sobre outra arma. Mas deixa eu ler outra vez o que está escrito aqui na palavra de Deus. Como é que está escrito lá? Sofre, pois, com os outros. Como? Ah, os irmãos têm razão. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Bom soldado. O bom soldado é o que usa espada. A espada é a arma do corpo a corpo, do espírito. A arma corpo a corpo. Agora eu pergunto: Deus, só tem essa? E se o diabo vier com a Bíblia aí também? O que é que eu faço com ele? Bíblia com Bíblia, como é que vai ser? Não, não tem problema. Eu vou te ensinar um segredo. Vou te dar uma arma explosiva. Você pega essa arma e põe num lugar aí e fica aí. Aí só ora. Deus, explode aquilo. Aí eu vou fazer um barulho tão grande que tudo que é demônio vai ter que desaparecer. A arma explosiva. Aquela arma que explode e que arrebenta tudo. Banana de dinamite, sabe? Põe uma banana de dinamite assim e sai de perto. Sai de perto porque vai ser um estrago grande. Essa arma explosiva que a igreja tem que usar no evangelismo se chama... Deixa eu me preparar para dizer que é bonito demais, né? Batismo com o Espírito Santo. Está lá o Pedro. Me ajuda. Está lá o André. Oh, glória. Está lá o Felipe. Aleluia. Está lá o João. Grande Deus. Está lá o Mateus. Tem misericórdia. E Jesus queria que esses discípulos tomassem conta do mundo com essa cara, desse jeito. Então de repente, diz a Bíblia, de repente veio do céu um som como de um vento bemente impetuoso. Felipe, o que é isso, Felipe? Eu não sei. Tem um negócio explodir. Tem um negócio explodir aí, Felipe. O que é? Eu não sei. O que é, Pedro? Não sei. Agora, um momento. E começou a falar em língua estranha. O Felipe também começou a falar. O Tiago também começou a falar. Como é que você se sente? Eu estou nas nuvens. E você? Estou nas alturas. E você, Pedro? Eu vou pregar. Rapaz, não prega. Eu vou pregar. Está explodindo! Está explodindo na minha vida! O batismo com o Espírito Santo é uma explosão dupla. Primeiro explode na nossa vida, depois explode na vida dos outros que nós vamos ganhar para Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma explosão. Não há quem aguente se estiver na carne. O batismo com o Espírito Santo é a dinamite de Deus na nossa vida, para que toda a sombra do pecado caia e a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, levante sua mão direita e diga amém. Explode ou não explode? Explode, mas no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi uma coisa tremenda, irmãos. Tremenda. Sai de perto que lá vamos. E andei para lá e dei para cá. Fiquei falando línguas uma hora e meia. E meu pai me puxava assim, que nada adiantava. Os irmãos chegavam também, não adiantava nada. E sai de perto, por quê? Porque está explodindo. A igreja batizada com o Espírito Santo é a igreja que vai desafiar as fortalezas do diabo e vai ganhar mais almas neste mundo. Eu quero te exortar, eu quero te convidar, eu quero te estimular a seres batizados com o Espírito Santo. Mas não é na quarta-feira que vem e nem na segunda. Eu vou pedir a Deus que te batize esta noite. Eu vou pedir a Deus que te batize esta noite. Se você não é batizado com o Espírito Santo, começa a ficar vermelho, começa a ficar pálido, começa a desmaiar, porque é uma vergonha você ser crente em Jesus Cristo, com a Bíblia na mão, e você não ser batizado com o Espírito Santo. E o que eu vou fazer, pastor? Deixar a igreja? Não. Eu vou correr desse culto? O que é que eu vou fazer? Comece agora a se preparar, para que você seja cheio do Espírito Santo. Jesus quer batizar o povo com o Espírito Santo. Os teólogos, do jeito que eles falavam, eu tenho que chamar de teólogos. Uns teólogos por aí se reuniram e começaram a dizer: a palavra certa é batismo no Espírito Santo. Não, não, não, não. O certo é batismo com o Espírito Santo. Não, não, não, não, não, não. O certo é batismo pelo Espírito Santo. Não, não, não, não, não. O certo é batismo do Espírito Santo. Enquanto os teólogos, isso é teólogo. Enquanto os teólogos estavam discutindo isso, Jesus, ó, fala a língua, fala a língua, fala a língua, fala a língua. Está batizado, batizado, batizado, batizado. Ou batizando com o Espírito Santo, do Espírito Santo, no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo se manifestou. A nomenclatura não interessa. O que interessa é a dinamite explodir na tua vida hoje. Aleluia. Se eu não pudesse falar em línguas estranhas, eu seria um homem frustrado. Se eu não pudesse falar em línguas estranhas, eu seria um homem arrasado. Mas quando eu falo em línguas estranhas, há uma tensão tremenda. Se eu chegar ali no mercado modelo e começar a falar inglês, thank you very much. Isso. Se eu chegar no mercado modelo e começar a dizer thank you very much, o que é que vai acontecer? Os americanos, tem um da nossa língua, e junta logo os americanos para ver que negócio é esse thank you very much. Se eu chegar lá no mercado modelo e começar a dizer merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, quem falar francês vai chegando assim de perto, por quê? Porque fala a língua deles. Se eu chegar lá no mercado modelo e começar a falar aggiornamento, aggiornamento, aggiornamento, tudo que é italiano chega para mim, o que é isso? Está falando a nossa língua? Agora, quando eu abro a boca em qualquer lugar deste planeta e começo a falar a língua, os anjos chegam logo. Vamos chegar, estamos falando a nossa língua. O que você quer? O que você quer? O que você quer? É o quê? Chegamos. O que você quer? O que você quer? É o quê? É o quê? Aleluia. Quando você fala em línguas, você atrai os anjos. Quando você fala em língua, você atrai os anjos. Então vamos atrair logo uns 400 milhões para cá esta noite. Vamos falar em línguas. Vamos falar em línguas. Vamos falar em línguas. Vamos falar em línguas. Vamos falar em línguas. Vamos falar em línguas. Ô Espírito de Deus, manifesta-te aqui esta noite. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Antes do dia de Pentecoste, a dinamite não tinha explodido. Aí Pedro está lá. Aí a moça chegou: o senhor, eu conheço o senhor. O senhor não é desse povo de Nazareno? Só ali essa, viu? Daqui a pouco. Interessante. O senhor não é galileu? Eu já disse que eu não tomo confiança comigo? Eu, hein? Daqui a pouco, até a sua fala lhe denuncia. O senhor não é daquele partido lá do Nazaré? Conjuro. E foi embora. Por quê, irmão? Porque eu não tinha dinamite, não tinha explodido, não tinha arma. Uns diazinhos depois, foi poucos dias depois, o Pedro sobe lá na cadeira. Oh, coisa séria. Coisa tremenda. Mas foi uma coisa realmente séria. Realmente séria aquilo que aconteceu naquele dia. E o Pedro subiu naquele dia. E sabe o que foi que aconteceu? O Pedro sobe e diz: varões galileus! Pedro, pelo amor de Deus, eu falo, eu estou cheio, está explodindo aqui, está explodindo. Esses homens não estão embriagados como vós pensais. Pedro, João, ai meu Deus, Tiago, pelo amor de Deus, ajuda o Pedro aqui, que me ajuda é nada, está explodindo. Como vós pensais, Pedro, João, ai meu Deus, Tiago, pelo amor de Deus, ajuda o Pedro aqui, que me ajuda nada, está explodindo. Vocês têm que se converter. E se entregaram quase 3 mil almas. Se Jesus te batizar hoje, tua vida vai mudar. Se Jesus te batizar hoje, vai nascer um fogo dentro de ti. Não existe que bombeiro que apague. Oh, aleluia. Pastores, o Senhor quer nos tocar esta noite. Aleluia. O Senhor quer nos tocar esta noite. O Senhor quer nos tocar esta noite. Quantos sabem que o Senhor nos visita sobrenaturalmente esta noite? Eu estou recebendo a autoridade do Espírito do Senhor. E eu te digo agora, meu irmão e minha irmã, abre a tua boca e começa a falar em outras línguas. Aí agora. Recebe o batismo com o Espírito Santo aí no teu lugar agora. Fale línguas debaixo da autoridade maior soberana do Espírito do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alô, irmãos da galeria. O Espírito do Senhor está por aí. O Espírito do Senhor está por aí. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Em todo este santuário agora. Que o Espírito do Senhor se mova. Senhor, batiza os teus filhos agora. Batiza os teus filhos agora. Batiza os teus filhos agora. Batiza o teu povo agora! Aleluia! Batismo com o Espírito Santo, arma explosiva! Fala! Fala em outras línguas! Fala! Fala em nome de Jesus, pelo poder do seu Espírito! Receba o poder do Espírito Santo na sua vida agora! Aleluia! Espírito de Deus, Espírito de poder! A explosão na nossa vida. Fale outras línguas agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Veja se esse moço está sendo batizado aí com o Espírito Santo. Está sendo? Aleluia. Jesus está batizando. Aleluia. Aleluia. Deixa Jesus batizar. É isso mesmo. Onde houver uma pessoa que Jesus esteja batizando, dê um sinalzinho assim, quem estiver perto dela, levantando a mão, para nós glorificarmos a Deus. Aleluia. Por que puseste no teu coração que a tua vitória não será total? Tu não sabes que quando Deus nos chama para uma vitória total? Rende-te inteiramente ao Senhor, ao comando dele. Anula os teus pensamentos e os teus argumentos e deixa Deus falar. E recebe a alegria legítima do Espírito para que tu te apropries das bênçãos antes que as vejas. O Espírito do Senhor vem sobre ti agora para renovar a tua fé, a tua alegria e a tua mente. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, amados, não há nenhuma coisa melhor do que ser um crente. Um crente pentecostal legítimo. Toda igreja tem saudade da igreja primitiva, mas eu tenho uma notícia para os pastores que estão aqui esta noite. Ouçam-me bem, eu falo isso da parte de Deus. A igreja primitiva está de volta com todas as novidades que o diabo tem posto na terra. A igreja primitiva está de volta. Jejum está de volta. Culto cheio do Espírito Santo está de volta. Oh, aleluia. Não existe anéis e nem diplomas e nem graus e nem filosofia que roube da igreja a arma do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Falou em línguas, irmão? Falou em línguas? Que maravilha. Vou lhes falar agora sobre a terceira arma. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Se você é um soldado, as armas são estas. Primeira, corpo a corpo. A arma que é número um, a espada do Espírito. Se você é um soldado e quer vencer, a segunda arma, arma explosiva. Batismo do Espírito Santo. A terceira arma, morteiro de Deus. Morteiro de Deus, longa distância. O morteiro está aqui, detona o morteiro, o projétil vai lá, ninguém viu. Arma do Espírito, a terceira arma do Espírito, o morteiro. Qual é essa arma espiritual? Os sonhos e visões que Deus dá para a igreja. Quando nós perdermos a nossa capacidade de sonhar, teremos perdido a nossa capacidade de viver. Quando nós falamos sobre o Pentecostes, a gente sempre fala: um, batismo com o Espírito Santo; dois, dom de línguas; três, profecia; quatro, os outros dons. Amém. Amém não. Tem um negócio aí escondido. Amém não. Há uma coisa que é sintomática para o movimento pentecostal e anda meio esquecida, como dizia o irmão Puruí. Agora escute-me. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, alô, vossos filhos, vossos mancebos, vossos velhos, sonhos e visões, um sinal da presença do Espírito na igreja. Está quente aqui, viu? Está quente aqui, irmão. Aleluia. Deixe-me falar uma palavra que Deus está me dando aos pastores. Se os senhores querem ter um grande ministério, fecundo, proveitoso, maravilhoso, comecem a sonhar. Comecem a sonhar. Olhe para José do Egito. José chega e diz: papai, tive um sonho. 11 estrelas, o sol e a lua chegavam assim, ó, fazia tudo assim diante de mim. Meu filho, acaba com isso, rapaz. Não foi. Então guarda contigo. O sonho é sério. Mais tarde, puseram José na cova. Eu estou pensando que o diabo chegou por lá e disse: ei, Zé, Zequinha. Adeus, Zequinha. Aí tu vai morrer. Eu? Morrer? Aqui? Nunca. Por que não? Porque eu tenho um sonho. Quem tem o sonho de Deus não morre até que o sonho se cumpra. Então, te vira por aí, te arranja por aí, vê o que é que vai acontecer. Vê o que é que vai acontecer. E o que aconteceu? Os mercadores passaram, tiraram José da cova, José continuou. Maravilha, né, deputado? Aleluia.